Saiu bem tricotado. O gol 1630, táxi Avia Índia, ponte perdão no 0 torre, 1-1-8, respawn 95. Que negão no 0 no mesmo. Papa Romeu de Nova Iberalva, autorizado ingresso pistão no 7, reporte com Daniel, pronto. Foi 79, infelizmente tem esse problema de sistema, queria que eu tava com fala essa, mas tá sendo enviado aqui, só aguardando. Realmente não, eu creio que 5 minutos, ok? Azul 4451, autorizado a decolagem que soma 0, vento 300 graus 08, né? Gol 630 tá pronto, se tiver. Gol 630, ali mantém que soma 0. Mantém. Índia Nova Iberalva, mantenha a posição na cabeceira da 7. Bom dia novamente, é Papa Romeu de Alfa Tango. Papa Romeu de Alfa Tango, prossiga. Passou o passo de Cinco Sul, pro do Coral de Itapuã, para regresso da Nabata. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado, direto para a Bata. Reporte na final para a Bata, o QNH no 0 no meio. Vai reportar na final da Bata, o Charlie Alfa Tango. O Azul 4455 decolado aos 35, chame controle em 119, decimal 8. 119, querido, obrigado, bom dia. Gol 630, conforme coordenação com controle, manterá a proa até 060, até o nível 060, após voa direto à posição Jamo. Tem mais Jamo, tem proa até 060, depois voa direto ao Jamo. Gol 9630, livre decolagem, pressão no zero, vento 290 graus, 089. Livre decolagem, 30. Papa Romeo, Índia November Alpha, livre decolagem, pressão no 7, o vento 310 graus, 079. Guardião 09, prossiga. Informo Alfa Sierra 50, realizará um pouso na Bata após livre decolagem do pátio do Graé com proa Nordeste. Gol 9630, decolado aos 37, chame controle em 1999.8. 98, bom dia. No final da Bata. O Papa Romeo Charlie Alfa Tango, reporte no solo controlado, vento 330 graus, 059. Controlar no solo controlado, tá? Papa Romeo Índia November Alfa, decolado aos 38, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência, o Índia November Alfa. Seis, Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Guardião 09, a torre? Guardião 09, informa um Charlie 150, decolou da pista 17 com curva à esquerda, prosseguindo no corredor forte a 1.000 pés. Papá Romeo, Índia November Alpha, informa um helicóptero, um Eco Charlie 45, decolando do pátio 4, com proa Nordeste a 500 pés. Desloca o tráfego, Índia November Alpha. Fora de solo, proa Nordeste, Guardião 09. Desloca o tráfego, vai passar sem interferir. Ciente, o Guardião 09 prossiga com proa Nordeste até a praia de Buraquinho, na minha frequência. Ciente, proa Nordeste, é praia de Buraquinho. Papa Romeo de November Alpha, transfere controle em 1.99.8. 19.8, Índia November Alpha. Grato. Natal 150 autorizado, Golf 677, decola pistão 0, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 1.99.8, aciona 5155, 679. Firma 3.5155, nível 150 e controle 1.99.8, começo 79. E reporta pronto, táxi, mato militar, começo 79. Clip 5328, pronto, copo. Pronto para a porta, pronto. Clipsco 328, Campina Grande, autorizado 170 via Golf 677, Haru, após Farm Plan. Decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUC, direção Caju, controle 1.99.8, aciona 5132. Autorizado, Salvador, Campina Grande, 170 via Golf 677, seguiu Pucajamo até Haru e após, conforme o plano. O controle 198, transponder 132. Protegimento correto, é porta push trip. Autorizado, push, report frontal, ficou no 621. Tá 79, táxi autorizado até a interseção hotel. Decolaria a partir da hotel sentido no zero ou prossegue até a cabeceira no zero? Táxi até a interseção hotel, lá mantenha a posição e chame torre 1 no 8 decimal 95. Altímetro no zero no meio, POV 02. Salvador, chamé 61 na 40, sentiu formação lógica, número 250, para da sua. Chamé 61 na 40, Maceió 250, autorizado. Via Perusca 58, Orago, após direto. Decola pista no zero, com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 199.8, aciona 5164. Dois que puseram para a Mastel, pelo 58, o horário depois do CC da Pau da 10, sai da PUCA, Caju, 192 é o controle, o número 4 responde, 6140. Seguimento correto, é a porta do push, né? 6140. Contra quando pronto, 6140. Corre Salvador, Papa Romeu, Índia na Medeira Alfa, regressando via Corredor Forte para pouso na 35, gentileza. Confirmando, pouso na 35 ou na 7? 35, se for possível. Bom, no 621, no táxi CV Índia, ponte de espera do 102895, negão 9013. Peraí? Desculpe, 10 no meio. 0 no meio, ele está com 20, ponte de espera 100. 96. Obrigado, senhor. Obrigado. Cometa 79, a linha mantém pista 190. Gol no 621, mantenha o ponto de espera, pista 1-0. Para o cruzamento. O engenho liberal foi autorizado o cruzamento da final pista 28. Reporte na final da 35, o engenho liberal. Reporte na final 35, o engenho liberal. Cometa 79, informa o vento 280 graus, com meia dúzia de nós, sem condições de decolagem da pista 1-0. Cometa 79, livre decolagem pista 1-0, vento 280 graus, 079. O gol 1621, informa o vento 280 graus, com meia dúzia de nós, sem condições de decolagem da pista 1-0. Afirmo, 621. Quente, gol 1621, alinha e mantém a pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, 621. Índia November Alpha de base para final da sexta-feira 35. Índia November Alpha autorizado pouso pista 35, vento 270 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, sexta-feira 35, Índia November Alpha. Cometa 79, decolado ao 50, chame controle em 119.8. Cometa 79, decolado ao 50, chame controle em 119.8. Foi 48, bom dia, Marcelo 370, autorizado. Via Previsco 58, Orago, Rapaz direto. Decola pistola 0, curva esquerda, seta pública, transição caixa. Controle 1918, aciona 5172, cor no 648. Vai até Porto Busco, no 641. Voo na 621, livre de decolagem, pistão da 0, vento 270 graus, 62 de nada. Gol 1621, informa um helicóptero a 500 pés no setor de decolagem, não interfere com a sua decolagem. O 413, 094. Tapusco. Salvador, o Xamer 61140, aluno 2, para o Sete Funcionamento. 6140, autorizado, puxa, ponto no táxi. Autorizado para o funcionamento, reportar a táxi, o Xamer 61140. Salvador, 3328 para Ponte Becker para nós. Cometa 79 na escuta da torre. Cinco dois, 5328, desconsidere. Desconsidere a última informação, aguarde. Ok, aguardando então. Salvador, um bom dia, Azul 4207, final de 7. Azul 4207, continua a aproximação, reporte quando baixado, travado, visual com campo, QNH 1096. Para visual baixado, travado, 4207. Peso 91, aguarda cópia. É 6140, piste 1228, coordenando equipe de solo para puxar com a cauda da aeronave até a Índia. Prosseguir com cabeceira 28, ok? Cabeceira 28, cauda até a taxiway Índia, Oceaner 6140. Prosseguir 328, puxe para a piste 128, ok? Prosseguir 328. Sim, prosseguir, então. Confirmando, realize o push para a cabeceira 28, pistão 28 no momento, modificando a saída para Aron, transição Caju. Ok, 28 Aron, Caju, 328. Afirmo, 1094, mantendo a saída. Romeu 648, sono. Que modifica a saída para Aron, transição Caju, na coluna 28, curva direita. Azul 4207, livre pouso, pistão no zero, vento 240 graus, 08 nós. Da 1391 no Putcop. O 35328, acionado. Pronto para o táxi 43 do PLB, 4 horas e 20, alterna Aracaju. Autorizado táxi a Kilo e Alfa, ponte espera 28895, 096. Kilo e Alfa, ponte espera 4338, 35. Galeão 340 autorizado, via Pesolão no Zé, Smap, Luffy do Barbacena, após que forma o plano. Decola 328, curva esquerda, saída da Eltra. Controle 119, acima 8, aciona 5. 415, aguarda para o cotejamento. Cara, o táxi Oxaner 6140 está com 120 a bordo, autonomia é de 2 horas e 30, alternando Salvador. Taxi via Pate 3 reporta antes daquilo, Oxaner 6140. Pate 3 reportará antes daquilo, Oxaner 6140. O 35328, táxi em frente de Delta, chama Doi para taxamento e a pista, hein? 5328, sola. Ok, prossiga, escuta. Ingresso na Delta, chama 2895 para taxamento e a pista. Ok, ingressando na Delta, chama Doi para ingresso na pista, 5328. Azul 4207, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, atento ao ATR cruzando a Alfa, hein? Alfa, vai reportar antes da Juliette, tá? Do Alfa 10, tá agressado. Né? 3191, cotejamento. Delta, para ingresso. O TRIP 5328, autorizado o táxi via pista, reporte quando alinhado e pronto, cabeceira 28. Ok, táxi sendo via pista, reportará alinhado pronto na 28. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, reporte na final, pista 107, o QNH 10 nomeia. Confirme o tipo da aeronave? É um Learjet 40. Gente, reporte quanto baixado e travado, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Okay, reportará final 107, baixado e travado, Tango Romeu. Puxa, reposta no TAG. Xané 6140, após passagem do azul, após aquilo, ingresso via Alfa, Golf, ponte de espera da 282895, que negazão, que negão no zero no meio. Após passagem do azul, Kilo, Alfa, Golf, torre 1895, ou Xané 140. Móveis. Água. O número 48, autorizado, puxa, pode notar. O Papá Romeu, Papá Tango Romeu, conhece o aeródromo? Afirmativo. Ok, gente, o senhor está alinhado na final pistão da zero. Para a 17 tem que curvar à esquerda. Nós estamos agora na proa 80, estamos curvando à esquerda. Ok, ciente, o Papa Romeu, o Papa Tango Romeu. Mantém a posição aqui da Juliette. O Papatango Romeu não conseguiu visibilidade, vai precisar remeter. Na taxa de quilo e prosseguir na alfa. Papá Romeu, Papatango Romeu, suba para 2000 pés e aguarde coordenação com controle. Ok, subindo para 2000 pés na proa, Tango Romeu. Mantém Gol, vai passar a torre de 295 na Gol, no 0 no meio, Ucha 6140. O Azul 4207 ainda mantenha, tô com o segundo 37 da Gol ainda para liberar o setor, agora está engraçado. Sem problema, vai mantendo o 4207. Mantém a proa e chame controle em 1 ou 9.8. Ok, mantendo a proa, subindo 2.198, Tango Romeu, obrigado. Gol 648, nós estamos agora com 86 a bordo. 2:36, alterna Salvador. 862:36, alternativa capital soterapolitana. Táxi autorizado via pátio. Após o portão 612, ingresse à primeira direita via pátio 3. Reporte para ingressar na Alfa via Quilo. 09. O Guardião 09 para regresso ao pátio do Gré. Afirmo, regressa ao pátio do Gré. Guardião 09, reporte no Través Norte da Torre. Tem uma aeronave nesse momento para decolagem, pista 28. Repassará no Través Norte da Torre, vai patrulhando a Estrada do Coco, Guardião 09. Ok, ciente, Guardião 09. O trip 5328, livre decolagem, pista 28, vento 240 graus, 89. Ciente, 5328, iniciando. Azul 4207, observe saída do 737-800 da Gol, está no setor sul do pátio. Ingresso na sequência à esquerda via Juliette, prossiga até o portão de número 9. Ok, vou observar o 737 da Gol após o ingresso da Juliette, portão 9. Portão 3191 será autorizado. Após a passagem da Azul a cauda, aguardando a autorização para o puxo. 35328, decolado ao 07, chame controle em 119.8. Controle 198, grato. Zona 094, número 2, para decolagem, mantenha a atmosfera da 28. Tá. 3191, autorizado para o Shibaction para o táxi para a cabeceira 28. Um helicóptero, um Eco Charlie 45, à sua direita, não interfere com seu pouso. Abaixado, travado já, 3198. Está 3198, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 079. Livre pouso na 28, na 3198. Bom dia. Guardião 09, prosseguirá para pouso no pátio do GRE? Afirmo, pouso no pátio do GRE, quando autorizado, Guardião 09, 109 na final da 10. Feita a aeronave na final da pista 28, o Guardião 09, reporte na final para o GRE, o QNH 1096. 1096, o QNH reportará no final para o pátio do GRE, o Guardião 09. Guardião 09 na final para o pátio do GRE. Guardião 09, tráfego avistado, reporte no solo controlado, vento 280 graus, 19 nós. Reporte no solo controlado, Guardião 09. Chanel 6140, a linha mantém cabeceira 28. A linha mantém 28, o Chanel 6140. Torre Salvador, é o Papa Tango Romeu novamente. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, continua a aproximação, aguardando pista livre. Mandando pista livre, Tango Romeu. O Papa Romeu, Papa Tango Romeu, reduza para a velocidade de aproximação final. Reduzindo. TAM 3198 solo aos 11, libere à esquerda e chame solo em 121 no decimal 9. Esquerda 219, TAM 3198. O Papa Romeu, Papa Tango Romeu, informa um Airbus da Bianca, já alinhado pista 28, iniciando a decolagem. Ciente, Tango Romeu. O Chinema é 140, vento 250 graus, 099, livre decolagem pista 28. Iniciando a decolagem na 28, o Chinema 6140. Nove solo aos 13, frequência livre. Claro, copiado, táxi à direita via Juliet após Alfa. Até ponto de espera pista 28. Lá mantém a posição, chame. Torre 1 no 8, decimal 9, 5 altímetro, 1 0 no meio lugar. Chiné 6140, decolado ao Zula 3, chame controle 119, decima 8. 198, graças ao boa tarde, Chiné 6140. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, trem checado? Baixou e travou. Livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 099, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Livre pouso, pista 28, Tango Romeu. Visual com Learjet 40 na curta final, pista 28. Após passagem do tráfego, alinhe e mantém cabeceira 28, gol 1094. Muito bom dia, gol no 648, próximo ponto espera da 28. Gol no 648, mantém a posição no ponto espera da 28. Mantém a posição, gol no 648. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, solo ao 16, liberando a esquerda, mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chame solo em 121 no decimal 9. O gol 1094, somente confirmando, saída Momo, transição Froti e após decolagem, curva à direita. Momo, Froti à direita, 1094. Tá ali? Gol 1094, copiou a torre? Afirmativa. Copiei, Momo Front, curva direita, está autorizada a decolagem? Bate 1, na sequência, Lima, Mike, Quebec. Quebec, reporte para o cruzamento ainda nesta frequência. Decolagem. Ô, Torre, o Gol que está em rádio está lhe ouvindo alto e claro. O Gol 1094, somente confirmando, saída Momo, transição Franti e após decolagem, primeira curva à direita. Afirmativo, Momo Franti, primeira curva à direita, Gol 1094, alinhado pronto. Está livre a decolagem para o Gol 1094? Confirme, Torre. Aqui é o Gol no 648, no ponto de espera. O 1094 está lhe ouvindo alto e claro e está pedindo a informação se está livre a decolagem dele. Porém, não estou ouvindo o cotejamento do Gol 1094, o Gol no 648. É, ele cotejou, ele está ciente da saída e está perguntando se está livre a decolagem. Nós estamos no ponto de espera ouvindo ele alto e claro. Porém, nós não estamos recebendo. Faça uma ponte para ele, dizendo que não estamos recebendo as comunicações para ele aguardar para a decolagem, Gol 1648. Ele está ciente, está recebendo também alto e claro. Está ciente da decolagem, só esperando a autorização para a decolagem. Bom, colega, obrigado pela ponte. É, por gentileza, pergunta a Torre aí. O Gol 1094, confirme se está na escuta da Torre? Todo mundo mesmo com a Torre. E está ouvindo a Torre, eles não estão nos ouvindo. Então o problema acho que é lá. Gol 1094, faça uma chamada na frequência do solo em 121, decimal 9. Decimal 2, mano. Grata aí, colega. Solo Gol 1094, aqui está alinhado e manhando a 22. Ok, vou recebo alto e claro, só confirmando após a decolagem, curva direita para cumprir o perfil subida Momo, transição Froti. O vento de 240 graus, nossa, decolagem autorizada, cabeceira 28. Recebo decolagem 28, Momo Froti, curva direita, 1094. Ufa! A Lima tem cabeceira 28. A Lima tem, agora 094, decolado aos 20, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, 094. Romeu Papa Tango Romeu, cruzamento autorizado, pista 1735. Ao estacionário está o pátio 5, frequência livre, bom dia. Livre decolagem, pista 28, vento 250 graus, 099. Decolagem, agora 648. Aproveitando 31 navio, pronto, só pode esperar. 3191. Autorizado a linha e manter cabeceira 22. Ali mantendo 22, tá 3191. Voo na 648, decolado aos 23, chame o controle em 119.8. 119.8, bom dia, voo na 648. Corre Salvador, bom dia, Gol 1162, localizador pista 22, final de 10 milhas. Gol 1162, continua a aproximação, reporte quando baixado e travado, QNH 1096. Formaram, 1096. O TAN 3191, a linha decola cabeceira 28, vento 250 graus 099. A linha decola então na 28, TAN 3191. TAN 3191, decolado aos 25, chame controle em 199.8. 199.8, TAN 3191, bom dia. Controle, Gol 1864, bom dia. Torre. Gol 1864, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente, continuando a aproximação, 1864. Gol 1162, comprei checado? Baixar travado visual. Gol 1162, livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 099. Livre pouso 28, gol 1162. esperando o número dele. Voo 1962, solo aos 28, chame solo em 121 no decimal 9. Voo 1864, cheque o trem. Baixou e travou, tá visual. Voo 1864, vento 250 graus, 089, livre pouso, pista 28. Livre pouso na 28, voo 1864. 190. Índia pelo zero, voo 9. Gol 1864, solo aos 29, libere primeira à esquerda, deixando solo em 1, 2, 1, decimal 9. Gol no 864, direita Índia, portão 4. Direita Índia, portão 04, 864.